Lembro bem das cicatrizes que eu escondi, do amor que me partiu, da dor que eu senti. Corações quebrados, promessas no chão. Eu jurei que nunca mais, mas você me deu a mão. Mas o destino é incerto e eu sinto esse frio. Nos olhos um encanto, mas também um vazio. E se o passado te engana e me assombrar, como confiar que esse novo amor vai ficar? No teu abraço eu vejo a lua e o sol, sinto a vida renascer como um doce arrebol. Nossos corações dançam no mesmo compasso, na nossa lua de mel. O medo dá lugar ao abraço. Cada palavra soa como uma canção, cada toque um alívio, uma nova emoção. Mesmo com receio de me perder outra vez, teu olhar é um farol e eu não quero fugir. O passado pesa, mas a esperança é leve. E eu me perco em você, na beleza do presente. Os fantasmas do amor antigo eu quero esquecer, pra viver um romance novo. Por você eu quero crer. No teu abraço eu vejo a lua e o sol, sinto a vida renascer como um doce arrebol. Nossos corações dançam no mesmo compasso, na nossa lua de mel. O medo dá lugar ao abraço, por ser sombras do temor ainda insistirem. Prometo que os nossos sonhos vão prevalecer. Com você quero acreditar e esquecer o que se foi. Nosso amor é o refúgio, é o novo que eu vou. No teu abraço eu vejo a lua e o sol, sinto a vida renascer como um doce arrebol. Nossos corações dançam no mesmo compasso, na nossa lua de mel. O medo dá lugar ao abraço. Sim, o medo volta, eu vou te procurar, pois em teu beijo encontrei o meu lugar. Na lua de mel do amor, o futuro é belo, juntos vencemos.